Vamos lá, sucesso, vai. André Cibis, o mural de Ibicoara. Olha mais um sucesso aí, meu filho. Logo eu, e me achava o tal, logo eu, me pegava geral, logo eu. Aconteceu comigo, foi castigo. Passado, né, cara? Feliz 2020 pra você, é, gente. É, gente. E agora é o seguinte, lembrando que toda segunda-feira é um convidado especial. Convidado especial. Exatamente. E hoje tá aqui com a gente o nosso amigo Pablo Silva, que vai fazer com a gente agora. Com vocês, nosso amiguinho Pablo Silva! O cobre de homem apertada. Eita, meu filho! Ô, meu filho! Boa noite, gente! Ô, meu preto, satisfação, seja bem-vindo. Prazer, todo meu. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui?